Com vocês, João Avelino. Eu não esperava que fosse assim. Achei que era só esbarramento. A minha mãe também gosta muito de tecnologia, embora ela não saiba mexer muito com esses negócios. Esses dias ela foi até o meu computador, tentou ligar, apareceu na primeira tela: para iniciar, pressione qualquer tecla. Ela falou: meu filho, onde é que fica qualquer tecla? Foda. Eu falei: mãe, não existe qualquer tecla. Aperta qualquer uma. Ela desligou o estabilizador. Desligou o estabilizador. Eu falei: mãe, é só a senhora apertar qualquer tecla do teclado. Aí ela falou: ah, por que você não falou antes que o segredo é do teclado? Ela foi no piano do meu pai e fez um dó, ré, mi, fá. Eu falei: minha mãe, caraca. Eu não esperava que fosse assim. Achei que era só esbarramento. Agora esbarrou com sentimento. Siga no Instagram, @JoãoAvelino. Leve o bom humor para seu evento. www.comediantepararaeventos.com